a perdição do paraíso perdido? Porque sendo esse orbe um mundo avançado, um mundo já quase de regeneração, era considerado um paraíso para aqueles espíritos? Era justamente a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento, porque aqueles espíritos tinham muito conhecimento, mas o coração ainda estava atrofiado, ainda não era o templo do amor. E vieram para a terra com a certeza que o Cristo de Deus não os desampararia. Esses espíritos, reunidos em quatro grandes grupos aqui no planeta, deram origem à civilização egípcia, aos chineses, aos hindus e à raça ariana no norte da Europa e na Judéia. E vimos tantos prodígios da inteligência daquele povo há mais de 5 mil anos, com as pirâmides, a esfinge de Gizé e tantos outros monumentos que até hoje surpreendem os paleontólogos, os historiadores, os cientistas, tal a evolução intelectual daqueles seres que, mesmo sem nenhum recurso, conseguiram produzir tantos prodígios. E haverá o momento em que está anunciado nos Evangelhos do Cristo e mesmo no livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu último capítulo, de número 18, Sinal do Fim dos Tempos, quando Allan Kardec nos fala da nova geração, onde só começariam a reencarnar em nosso planeta espíritos mais ou menos bons, os espíritos equivocados, os espíritos ainda endurecidos do mal, serão forçados a emigrar deste planeta e teremos a passagem bíblica narrada pelo próprio Cristo do juízo final, do final dos tempos, que Carlos Torres Pastorino, um grande teólogo católico, que se tornou oportunamente espírita, vem nos dizer que a melhor interpretação não é final dos tempos, mas final do ciclo. Encerra-se um ciclo de um mundo de provas e expiações, que é o que vivemos atualmente, e se inicia um ciclo novo, um mundo de regeneração, onde os espíritos repousam, recuperam as forças, já não há tanto sofrimento, a infância é mais curta, eles têm plena consciência da imortalidade da alma e vivem um pouco mais de felicidade do que nós podemos viver aqui na Terra. E Nazareno, qual será o critério para separarem-se os espíritos que estão na Terra dos que permanecerão aqui e dos que emigrarão? O Cristo, interrogado sobre isso, nos diz que no final dos tempos, no final do ciclo, Ele julgará a todos. Passarão à sua direita, os cordeiros benditos de meu Pai, e à minha esquerda, os cabritos, aqueles que não cumpriram o que eu determinava. E o critério era justamente a caridade. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando tive nu, me vestiste. Quando estive preso ou enfermo, foste me visitar, mostrando que esse seria o grande critério de separação entre a humanidade para essa passagem de um mundo de regeneração. Então nós temos que ter essa consciência da importância da caridade e observar a caridade no seu sentido mais amplo, como está exarada na questão 886 do Livro dos Espíritos, que vai ser um grande roteiro para a nossa evolução. Hoje nós tentaremos concluir esse breve estudo tentando explanar quais as sete atitudes que o espírita, que o homem moderno deve encetar para garantir a sua evolução, a sua felicidade futura. Então nós temos visto, e o Espírito Emmanuel no livro Roteiro nos afirma, muitas reencarnações dolorosas, mas que em verdade se tratam de reencarnações como sendo o último recurso para salvar espíritos extremamente endurecidos, para resgatar espíritos que cometeram suicídio e que por conta disso nascem, muitas vezes, não é uma regra,